953 denúncias, sendo 54% envolvendo a Polícia Civil e 46% a Polícia Militar. Construir um mundo onde as pessoas possam viver com respeito e dignidade.